sua revolução não é armada, é pacificar. A sua revolta, revolta pela estatística. É guerrilheiro da República do Brasil, mas seu exército não dá tiro de fuzil. Mas tá, tá, tá na hora de mostrar e tentar arranjar um jeito novo de lutar. Essa é a situação, miséria e opressão, vontade e coragem, sua munição. General é prisioneiro há mais de um ano e meio. Enxertaram um bagulho nele, eu vi. Qual é seu paradeiro, seu nome verdadeiro? Amigo, estamos aqui. Aonde andas, general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, general? Acabe com esse terror. Aonde andas, general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, general? Acabe com esse terror. Desse pelotão, meu comandante é mandante da paz. Seu nome é general, nada mais. Não sou soldado dessa corporação. Não faço parte desse batalhão. Meu comandante é mandante da paz. Seu nome é general, nada mais. Soldado do povo, querido por todos. Odiado só pelos grandão aqui da área. Amada, amada, mas só que atualmente anda triste pra caralho. A escola e o trabalho acabou. Quem tava dormindo se fudeu e não ganhou. Vamos resgatar Mr. General pra acabar com esse terrorismo cultural e pôr um fim nesse racismo social. Sou sobrevivente dessa guerra injusta. A verdadeira verdade sabe quanto custa. A água acabou. O homem se vendeu. Em 2020, general desapareceu. Campo de concentração, sequestro, ação. Ei, amigo, eis a missão. Aonde andas, meu general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, meu general? Acabe com esse terror. Aonde andas, meu general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, general? Acabe com esse terror. Como Eminem, a terra é o palco da guerra entre o inferno e o céu. A luz e a escuridão, Caim, Abel. Aonde andas, general? Alguém me diga, por favor. Aonde andarás, general? Acabe com esse terror.